Panorama Agrícola para 24 de novembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 24 de novembro, de lua minguante, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o ditado para você. Quem tudo quer, tudo perde. No programa de hoje você confere uma dica sobre cebola. Na entrevista, ovinos de leite, uma alternativa no extremo oeste. E no panorama regional, Chicão de Lages fala do sistema de plantio direto de hortaliças. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, sempre que possível, coma cebola, que realça o sabor dos alimentos. Cebola crua em saladas é uma delícia. Cebola assada com casca no espeto acompanha bem um churrasquinho. Vinagre, azeite de oliva, limão, pimenta e sal combinam com a cebola. É hora das notícias. O Parlamento Europeu, com sede na França, pediu reforço no apoio dado à investigação, prevenção e controle de doenças que matam as abelhas e pediu uma destinação maior de recursos à apicultura. Um relatório aprovado estima que se o aumento da taxa de mortalidade das abelhas na União Europeia não for levado em conta, haverá um impacto negativo profundo na agricultura e na produção e na segurança de alimentos. O Parlamento Europeu fez um apelo para um maior apoio à investigação e ao desenvolvimento de medicamentos veterinários a fim de combater os agentes patogênicos que afetam as abelhas na Europa, especialmente o ácaro varroa, um parasita que ataca as colônias de abelhas e destrói as colmeias. A estimativa é que 76% da produção alimentar na União Europeia dependam da polinização das abelhas, sendo que esse contínuo aumento da taxa de mortalidade das abelhas terá um impacto negativo na agricultura e na biodiversidade. Segundo o relatório europeu, 84% das espécies vegetais europeias são polinizadas por abelhas. Estamos anunciando aqui no Panorama Agrícola para você a segunda-feira das delícias da agricultura familiar, dias 9, 10 e 11 de dezembro deste ano, em Guaramirim. A ideia do evento é promover a integração entre os empreendedores rurais da região de Guaramirim. Na programação, uma série de eventos culturais. Informações adicionais pelo telefone 47-3373 1999. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o médico veterinário Jaime Prestes, do Centro de Treinamento da IPAGRE em São Miguel do Oeste. E o assunto da entrevista, ovinocultura de leite. Jaime, o que a IPAGRE tem feito nesse setor aí no extremo oeste do estado? Bem, a IPAGRE, ela tem participado da expansão da ovinocultura leiteira aqui no oeste do estado e agora, recentemente, ela recebeu os ovinos para o Centro de Treinamento de São Miguel do Oeste, que está sendo montado uma estrutura ali para que ele seja referência na parte de difusão das tecnologias de ovinocultura leiteira, né? Então, já foram feitos piquetes adaptados de bovino para ovinos, né, para conter ovinos. Já foi feito uma construção de um aprisco apropriado para a ovelha, que é o galpão, então, onde as ovelhas ficam alojadas. e foi feito a sala de ordenha apropriada para a ovelha, né, com todos os equipamentos. Isso tudo vai servir de difusão de tecnologias já validadas? As tecnologias, elas já tecnologias validadas, né? Porém, para outros países e outras regiões. Então, essas tecnologias elas vão ser pesquisadas na Estação Experimental de Lages para serem validadas lá e depois elas vão ser transmitidas aqui para o CETRESMO e daqui do CETRESMO, então, vai ser difundida para as propriedades dos agricultores que tiverem interesse nessa atividade de ovinocultura leiteira. Há muito interesse nessa área? Já tem produtores aqui na região do Extremo Oeste e na região de Chapecó que já estão produzindo e já tem até industrialização do leite ovino. Por ser uma atividade nova, né, a gente ainda não poderia dizer assim que há um interesse grande, até porque é uma cadeia de produção que ela precisa se estruturar ainda, né, desde a produção até o consumidor final, né? Mas isso tudo vai ser trabalhado assim gradativamente e a EPAGRE também se dispõe a ajudar nesse aspecto. Bem, Jaime Prestes, essas 30 fêmeas e um macho da raça Lacone que estão aí no centro de treinamento da EPAGRE em São Miguel do Oeste vão servir para dias de campo, visitações, excursões, extensão, é isso? Exatamente. Essas fêmeas, elas são fêmeas de 11 meses, que elas chegaram aqui no dia 7, agora é segunda-feira, né? Elas serão recriadas, então, no próximo ano elas já vão entrar em produção, né? E a partir do momento que elas entrem em produção, já se tem, então, uma realidade de uma propriedade, né? Já com informações e vivências e experiências que já podem ser prontamente utilizadas pelos produtores que tiverem interesse, né? Perfeito. Conversamos com Jaime Prestes, médico veterinário da EPAGRE em São Miguel do Oeste, sobre ovinocultura de leite. Jaime, obrigado pelas suas informações. Ok. Obrigado a vocês. Estamos às ordens. Fique ligado no Panorama Regional. Primeiro Seminário Municipal do Sistema Plantio Direto de Hortaliças. A EPAGRE, por meio do Escritório Municipal de Bom Retiro e Programa SC Rural Microbacia 3, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, promoveram o primeiro Seminário Municipal sobre o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, focado principalmente na cultura da cebola, ao qual compareceram, né, que participaram desse seminário, mais de 80 agricultores familiares. Os agricultores participaram ativamente das palestras proferidas, né, pelos pesquisadores da EPAGRE, então, Dr. Claudinei Kurtz, Dr. Paulo Antônio Gonçalves e também Dr. Jamil Abdala Fayad, que comentaram, então, sobre o tema manejo do solo, nutrição, doenças e pragas na cultura da cebola, bem como os fundamentos para um novo sistema de produção. Segundo a equipe local da EPAGRE de Bom Retiro, organizadora do evento, um dos principais objetivos do seminário sobre o plantio direto de hortaliças é de trabalhar com os agricultores de forma grupal, oportunizando a troca de experiências e compartilhando também os conhecimentos e resultados gerados pelas pesquisas, que são fatores fundamentais para maior segurança na produção. As informações e debates resultantes do evento lançaram um olhar questionador sobre as metodologias e abordagens da solução dos problemas enfrentados pelos agricultores e a necessidade da construção coletiva da transição da agricultura convencional, dependente então de insumos externos, para um sistema de produção limpo, independente e sustentável. Então, o objetivo desse seminário é de fazer com que os agricultores ampliem seus conhecimentos para esse sistema então de produção limpa, independente e sustentável. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola.